sucessão no seu fone aqui que não chegou. Reporte com 250 indicando. O senhor está agora com 230, desse mantém o 060 na chegada a mais. Ajuste 1020. Vamos de novo no localizador, igual no 606. 606, chama a torre 198, decimal meio. 186, obrigado. Cantanhas 152 autorizado, Maceió, nível 330, decoda 10 com curva à esquerda, no perfil da saída pública, transição Caju, onde intercepta o perístico 58 e segue conforme. Controle 120, decimal 8 e aciona 5156 no posição. Cantanhas autorizado, pista 10, vento 160 graus com 8 nós. Leve, pós gol, 1606. Correto, estacionamento está aqui. Chame em 118, decimal 62, portão 10, são 3152. 36, obrigado. Ô, controle, após etapa, está atualizando o procedimento? Pois é. Meia confirmando embaixo travado. Baixa travado, vamos no 606. Senta. Boa noite, 05, coordenando com a equipe de sala após o parqueamento do banho da companhia no 3, está livre, eu chamo o táxi. Confirmo pelo controle? Obrigado. azul 4062. Após Mari, voo Iduna para o sequenciamento, desça para 2 mil pés, ajuste no 020. Mari, voo Iduna, desce para 2 mil com 1020, o azul 4062. Controle Salvador, MJ 5899, boa noite. Boa noite, desça para o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari. Pode voar, ITAP. Obrigado. Trito 5344, desça para 3000 pés, ajuste no 020. Descendo para 3 mil pés, ajustado no 020, 5344. Chamei 63258, chamei a Torre 1 na noite desse Malmeiro. É, bom final de semana, muito obrigado. Torre Salvador, chamei 6258, estabilizar o visual. Chamei 6258, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 149. 7, leve pouso, né? 258. O Chanel 6258 confirmando embaixo travado. Afirmo. Entra. São 3152, autorizado, reporta táxi. Esquerda 090, limitado pela 190 Salvador, é isso? 290. No 805, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera do 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Índia Alfa até o ponto de espera 10, 805. 1020, 320. Senhor de Salvador, boa noite, 96, passa o 207 para 160. No 896, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste no 020. 2 mil pés, com 1020, 1896, mantenha 2509. A seu critério. Critério, gente, obrigado. Objeto 5899, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 5899. 158, no solo ao 02, liberando via Fox, taxi via Alfa e reportando seu taxi Juliette para ingresso. Reportando seu Juliette. Pista livre, autorizada a linhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, 9 nós. Afirmativo, 05 ao portão. São 3891, reduza para 220. 220, mais. Cinco, três, quatro, quatro, para o localizador, direita, proa 050, desça para 2000 pés. Máximo, proa 050, descendo para 2000 pés, acertado, fazendo um serviço, desça para... Localizador da 11 azul 4062. 4062, pista 10, chame torre 1986. 86, boa. Rodou muito bom, azul 4062, LS da 10. Azul 4062, voo à noite, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre, ajuste 1020. 4062. 6258, mantém a posição antes do ataque, seu Juliette, aguardando para ingresso. Vamos manter, seu Juliette, o 6258. São 3152, taxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Pátio Indy Alpha, ponto de espera reportará pronto, São 3152. Azul 4062, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 160 graus, 11 nós. 160 com 11 nós, livre pouso na 10, azul 4062. Voo no 805, decolado 05, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 08, boa noite, 905. Canal 6258, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette, 11 ao portão. Após o TAM, prossegue por 11, muito obrigado, boa noite, bom próximo ano. Interceptou o localizador. Aguarde transferência. São 3891, torre 186. Boa noite, 386. Chama a torre 1986. Massivo, 1986, graças. Torre Salvador é o trip 5344. Trip 5344, continua a aproximação, número 3 para pouso, reporta o marcador externo 3 pouso baixar atrelado. Massivo, reportaremos. São 3891, número 2 para pouso, continua aguardando pista livre, ajuste 1020. Salvador, pista livre. Isso, exatamente. Objeto 5899 reduza para 1809. 1809, 5899. Sim, são 3152, mantém o ponto de espera. ...062 no solo 08, liberando via Fox, taxi via Alfa e reportando seu taxi Juliette para ingresso. 1020 ainda? 9020. 08, o portão não me escuta até o corte. Fox Alfa Juliette, até o 08, Fox 062. São 3891, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. Afirmativo, após a passagem da aeronave da companhia na curtíssima linha, mantém. Preparando-se para decolar assim que autorizado, são 3152. O trip 5344 passou externo. Sim, trip 5344 continua a aproximação aguardando autorização. Prefiro 02 afastado 5.5 milhas, aproximado pelo setor noroeste, visual com campo. Chega a torre 1 na noite, pode acertar o localizador 5899? Autorizado. Sente. 1896 reduz para 2109. Acabamento. Guardião 02, prossiga. Intenção é prosseguir no pátio do GRE? Afirma, intenção na pátio do GRE e visual com a aeronave na final do 10. Afirmativo, sem interferir com a final do 10, prossegue com a final do GRE. Vento 170 graus, 119, reporta no solo controlado, Guardião 02. Final para o pátio do GRE, sem interferência com a 10, informará no solo controlado, Guardião 02. O trip 5344 para informação à sua esquerda, prosseguindo para o pátio próximo à pista auxiliar, sem interferir, um esquilo a 500 pés agora no momento, ok? Sente, trip 5344, final normal agora e mais trabalho. Sente, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 129, trip 5344. 5344. Abre a via direto 4062. Juliette 08 ao portão azul 4062. Então 3152, decolados 11, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Oi Salvador, Webjet, 5899 no localizador. Gravjet 5899, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2. Para informação, sua esquerda, prosseguindo para um pátio próximo à pista auxiliar sem interferir, um esquilo, agora é prosseguindo a 500 pés. Gravjet 5899. 3899. Próximo, Juliette, da 300 mil. Juliette, remota 13, então 3891. Remota 13. Trip 5344, falou Juno 3, liberando via Eco, taxina, me escuta via Alfa Juliette 01 no portão. Via Eco, Alfa Juliette 01, é o portão. Juliette 5899, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, no zero mais. Pouso autorizado, 5899, baixado, checado. Juno 4, frequência livre, guardião 02. 3891, aguardando o balizador. Sim, estão 3891, contactar em zero. 896, chama a torre 1 na noite, decimal 6. 62. Outro, boa noite, 896. A meia milha de torre, vai ser travão. Boa noite, 96, boa noite, continua a aproximação, guarda no pistão no zero livre, o ajuste no 099 agora. Bom, 099 agora, pista livre, 896. No solo 15, liberando via Fox, taxia via Alfa Juliette 10 ao portão. Na minha escuta até o corte. Alfa Juliette, portão 10, na sua escuta, uma boa noite. 5899. Lu 1896, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, no zero mais. Livre pouso, pista no zero, 29,5 no solo 18, liberando via Fox, taxia via Alfa, Juliette 04 a Portão. Sim, Portão para Juliette, 24, voo no 8,900. Então 3152, chame centro Recife 12685. Chamou o Tan 3152, senhor? Chame centro Recife 12685. Então 3170, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste ano 019.